alto e sublime trono está bem perto dos que clamam ao seu nome. Luz pros meus caminhos é sua santa palavra, me direciona pra baixo das asas. Segurança nesses dias perigosos que vivemos, neste mundo tão terrível. Cobertor nos dias frios, companhia mesmo quando todos vão embora, até quem pensamos que nunca iria ir. Sua palavra nunca, nunca, nunca voltará vazia, nunca voltará vazia. Se alguém um dia falou que andou com Cristo, mas não foi feliz, pra si mesmo mentiu, pensou que estava perto, talvez por usar um terno, mas Deus é bem maior que tudo isso, maior do que qualquer aparência. Sobrepõe essa suposta inteligência que insistimos em querer pra nós, maior do que tudo e que todos, o seu rosto tão formoso resplandecendo misericórdia e amor. Maior do que qualquer aparência, sobrepõe essa suposta inteligência que insistimos em querer pra nós.